Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Quando você se relaciona com o seu mundo interno, você abre espaço para escutar seus pensamentos. O que você realmente quer e quem você realmente é. O mundo da pressa, gerador de ansiedades, faz com que você se disperse de sua essência e se perca de você mesmo. Esse comportamento gera carências que ocasionam dependências em todas as áreas da sua vida, com algumas peculiaridades que se destacam de tempos em tempos. Isso acontece porque você deixa de lado suas necessidades básicas, aquilo que te move, que te motiva e faz acordar todos os dias. Quando você não supre as próprias carências, se acolhendo enquanto ser que possui qualidades e pontos a melhorar, podendo ser você mesmo responsável por suas escolhas de como deve ou não se comportar e o que deve melhorar ou manter em sua manifestação, você acaba transferindo essa responsabilidade para outras pessoas, sejam elas amigos, relacionamentos afetivos, familiares ou até mesmo alguém de quem dependa financeiramente. Faz parte da compensação. Você precisa retirar de algum lugar os suprimentos de que necessita para se sentir bem e ser feliz. Em essência, é o que todos nós buscamos, a felicidade. Então, quando passamos a olhar mais para o nosso mundo interno, não temos mais para quem fazer reivindicações, pois estamos supridos afetivamente com o autoacolhimento. Aceitamos nossas qualidades e pontos a melhorar e agimos com autonomia. Passamos a não depender mais dos outros e sim a garantir o melhor para cada relação, propiciando também a autonomia que o outro precisa, sem cobranças, justamente porque já estamos completos, já somos inteiros. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.